Sou autorizado o táxi até o posto. Da ponte fora da pista 1-0, via pátio, Indy, Alfa, ponte fresca, metrô, Rio, no noite, São Meio, estado 1-0-2-1. Servo, está acionado no meia dúzia, após parte de Alfa, quanto espera 3-2-6, no noite, Alfa. Copia. 7-5-3-0 Brasília, via Upper Zulu 1-7. Visual 3-6-0. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, na saída da árvore, transição é essa. Ano transponder 5-4-2-5. Controle APR 1-10-0-8. Coro 7-5, detalhamento correto, time para puxa, se não é. Salvador, bom dia, Sané 62, 1-1, pode ser a próxima. Sané 62, 1-1, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus com 0-8 nós. Livre puxa estacionamento, time táxi, gol no 67. Gol no 804, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Alinhar e manter 1-0, 804. Tal 9910, aciona identificação, direto Duna, desce para 3.000 pés, altímetro 1021. 3.000, 1021, direto Duna, total 9910. Eu poderia coordenar o nível 1950 para o 5514? 5514, aguarde. Ocean M2 1-1, decola aos 3-6, controle agora 1-2-0-8, bom voo. Controle 2-0-8, Ocean M2 1-1, boa. Controle de Salvador, muito bom dia, Ocean M2 1-1. Salvador, tá 3-5-7, portão 5-7, pushback sinal. 5-7, eu vou te para pushback sinal. Agora. 2-1-1, bom dia, contato, radar, vigilância, 6211, direto Leda. Rápida, presente Leda, Xené 6211, confirme a recepção por 360. 5514, tenho pré-autorizado nível de voo 190. Vai aceitar ou vai aguardar a coordenação? Guarda a coordenação. Mata livre, recepção por 360, 6211. Confirmo, direto Leda. Salvador, muito bom dia. É o Gol 987 na posição 3 com a informação Copel. Gol 897, número 2 para Copa, aguarde. A sua escuta. .4069, Libra 180, chama centro Recife em 125 décima 1. 1251 do 4069. Só mais um minuto, o Oceanex decolou a frente, mesma rota, nível e destino. Estado na 021. Rádio em Alfa, ponto 726, 021. Bom, é da Flexbox. Boa 9030, bom dia, guarde cópia, número 3. Ok, informação é alta, 9030. 804, autorizado da colagem pistão no 0, vento 150 graus com 09 nós. Gol 804, decola aos 40, controle 1208, bom voo. 208. É o Leda Bridge, sua escuta. Bom dia, 1804, direto Leda, vigilância, 1804. Direto Leda, 804. 355 no 4, pronto para cópia? Pronto. Gol no 607, bom dia, alinhar e manter cabeceiro no zero. Jamo, após direto da Caju, a cena transponda 5441, no controle aéreo 1208. 150 autorizado, decola no zero, com a esquerda, o Cajamo, Aracaju. 5441, 208, controle, 355 no 4. 55 no 4, protegimento correto, chame para a posição. Afirmativo, a pista no zero ainda está ficando interditada? Afirmativo. A partir de qual horário? 10h26. Ok, obrigado. No 897, está pronto para a cópia? Afirmativo, vou no 897. 897 está autorizado com fins, via Pazulu 16. Em vez de voo 360, decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, na cera da El, Leda, Paz Bridge. A cena se responde 5431, controle aéreo 120 decimal. Certo, autorizado nível 360 para confins. A Pazulu 16, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bridge. Transponde 5431 e o controle 120 decimal 1, gol 1897. Gol 1897, controle aéreo 120 decimal 8. 08, Gol 1897, para o protegimento corretivo para posicionamento. Em Samanau, gol 1897. R62-1-1. Passa, senhor. Passa 130, chama centro em 125-1, boa viagem. 125-1, grato, boa. Cada um em LF, você está 359. Plano 3859, completa LS, torre 118, decimal 62. 18612 é com a torre agora, bom dia, obrigado. Plano 3859. Uno 607, decola aos 43, controle agora 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Livre LS, informará estabilizado. Controle Salvador, gol 607, bom dia, decolado, Adai Leda, nosso esposo. 607, bom dia, direto Leda, vigilância. Direto Leda, gol 607. Trabalho travado, visão capricho. Alternado, bom fim. 3597-307, até a ponte de espera da pista 10, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da minha torre. 1986, ajustado 1021. Autorizado, Pátio, Pátio. Ponto de espera, torre 36. 9030, cópia. Prossiga, 9030. Controle. 8. Vídeo voo 370, da cola da pista 10 com a primeira curva esquerda, na saída Cuca, transição Caju, a 0 transponde 5430, controle aéreo 120, decimal 1. Ok, autorizado, nível 370 até Recife, derrota do plano de voo 358, da cola da 10, curva esquerda, Cuca, Jão, Aracaju, 5430, transponde 208, voo 9030, pushback acionamento no 01. Gol 9030, protegimento correto, após a passagem do tanto, autorizado push, portão 01. Ok. Ciente, protegimento, após o tanto, livre inicial, pressionamento 9030. Bom dia, após a passagem do Airbus da companhia final da 10, alinha e mantém cabeceira 10, da 3597. Confirme só a posição da aeronave da TAM para a gente poder nascer o pushback? Está autorizado já. Pushback, finalmente, time tax. Ah, tá ok. Obrigado, tá aqui. Okay. Zona 7, Mocenga Guarde, tenha puxando no 01. Após o início do táxi, está autorizado puxa esse número. Mantenha as condições visuais. Confirme tipo do equipamento, Romeu Oscar Bravo. Paciente, informe no farol da barra, Papa Romeu Oscar Bravo. Quatro, chame centro Recife em 125 decima 1, no Boa Viagem. 25, ano, obrigado. É 3259, bom dia, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão, correção remota 1-0, 1-2. Alfa, Juliette, remota 1-2, 3-2-5-9. Já está estável no ILS e avistando. Chama a torre 118-612, 9910. 118-612, 9910. Torre Salvador, bom dia. Total 9910, baixou e travou. Total 9910, bom dia. Confirme já a visual com o campo. Afirmativo. Ciente, total 9910, autorizado pouso pista 10. Vento 140 graus com 07 nós total. Está autorizado o pouso para o total 9910. 3597, decola aos 49, controle 120 decima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Bom dia, 3597. Controle de Salvador, 3597, muito bom dia, cruza 1700. 3597 da SAM, contato radar direto Elefa, vigilância. Direto Elefa, vigilância, 3597. Da Gol, passa nível 160, chama Recife em 125 decimal 1. 251, 607, bom dia. Bom dia, 07. Nelson Bravo, mantém o corredor a chefe, sentido contrário, reporte através do aeroclube. Santa Ponte Feira da Pista 10, via Índia, Alfa, Ponte Feira de Metorre, 118, São Almeida, Estado 1021. Em 1021, inicia táxi, Índia, Alfa, Feira de Metorre, bom dia, 9030. Na 7, mas tem que fazer passagem do banco da companhia autorizado, pushback. Total 9910 no solo ao 51, libera a direita, chama 121 décima 9. Bom dia, ponto espera da 1-0. 9030, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 140 graus com 07 nós. Alinha e decola 10, 9030. Pátio 03, remota meia dúzia. Alfa Kilo 03, meia dúzia, total 990. Três, dois, cinco, nove, confirme. Juliette Romeu, prossiga. Para Mike, Juliette Romeu. Salvador, voo no 897 na posição 3, para puxa, acionamento. Voo no 897, aguarde para puxa, acionamento. Escuta, voo no 897. Romeu Oscar Bravo, Torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, Bravo. Torre, gol 9030. Decola 551208, bom voo. 208, informa... Pode ser chiado, Alfa. Torre, carregador, catarro, Oscar Bravo. 9030, confirme? Controle Salvador, bom dia, gol 9030, decolou perfil da PUCA. Porta na vertical do farol Itapuã. Itapuã, abraço. Prossiga. Autorização Recife 390. Vertical, abraço, 5.7. Roda. Chama 5-2-0 táxi, fazer a ponte fera da pista 1-0 via Índia Alfa, no ponte fera chama a torre. 1-1-8, decimal mês, estado 1-0-2-1. Gol 1-9-9-7, versão 1-8-9-7. Após o início do táxi, tráfego da companhia, autorizado puxa essa mão. Já pode entrar o táxi da companhia. O pushback, acionamento, gol na 897, encontrar para trás. Salvador, 24, pushback, acionamento. 170, chama Recife, 126, decimal 0. 260, obrigado, bom dia. Zero, para frente do hotel, para sua cópia. 3897, bom dia, guarde para a cópia número 3. 3890, na escuta, roda. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirme intenções de pouso. É pro táxi da pasta, senhor. Está presente, tem condições de apurar direto data e reportar na final para pouso? Afirmativo, senhor. Autorizado, está presente, apura a data e reporta na final para pouso, Romeu Oscar Bravo. Na final para pouso, Bravo. Uno 7-5, bom dia, linha e decola da 1-0, vento 1-5-0 graus com 0-9 nós. Mike Juliette, Romeu Vicente, minha torre 1986. Mike Juliette, Romeu, livre acionar, chama pronto para o táxi. Romeu SK Bravo, tráfego avistado, autorizado pouso direto na data. O vento 150 graus com 8 nós. Fique atento ao Mike Juliette Romeu acionando na data. Certo, bravo. O Boeing da companhia da Gol, como número 2, até a ponte fora da pista 1-0. Quando lá, chame torno, 1-8, sinal 6, ajustado no 0-2-1. Quando você pega a aeronave da Gol, ponto de espera com a 2, chegou no 4. Gol do Salvador, Gol no 897, com 1-7-0 a bordo, com 9-0-3-0-1, na altura da minha, quanto ao táxi. Gol 1897, autorizado o táxi da ponte fora da pista 1-0, via Índia, Alfa, no ponte fora, chame a torre, 1-8-6, ajustado, 1-0-2-1. Muito bom, Gol. 208, bom dia. É 570 na escuta. 65, passar autorizado Recife, via Upper Whisky 58. Revide voo 390, decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Acena transponder 5446, controle a PR 120, décima 8. 570, autorizado Recife 390, decola da 10, curva à esquerda, Puca Caju. Transponder 5446 e o controle 1208, apta 6570. Funcionei 570, cotejamento correto, chame para puxa o sanamento. Já valeu. Gente, Romeu SK Bravo no solo ao 01, frequência livre no corte, tenho um bom dia. Oi, Salvador, Gol 1897, com porta 0-0, pronto para vender para lá. Gol 1897, bom dia, inicialmente a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, Gol 1897. Estou autorizado o Recife 360 pelo Poder 58, vai decolar da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transforma 5451, controle 208. 3890, após decolar de curva esquerda. Levantiva, após decolar de curva esquerda, da Puca, Aracaju. 3890, cotejamento correto, chame para puxa e sanamento. Chama lá, 3890. Ó, da pista 1-0. Mike Juliette Romeu autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 150 graus com 7 nós. 60, chama centro Recife em 126, decimal 85, bom dia. 12685, 12545, 1930. Excelente, bom voo. Obrigado, até mais.